num abismo sem fundo de lágrimas e revolta. O tempo para, a gente chora e nada mais importa. Psicológico abalado, danos emocionais. Cena indesejável, como um pesadelo. Abala o coração do mais duro guerreiro. Não importa a cor, a crença, a classe social. O ciclo é inevitável, a lei é natural. Mas quem vai se acostumar, várias lembranças na mente sempre vão ficar. Aí, irmão, tudo passa, isso vai mudar. Você tem que superar. A alegria vai embora, bate o desespero. Não importa se foi velho ou se morreu muito cedo. Lágrimas transbordam, os olhos inchados. Momentos difíceis parecem ser insuperáveis. É como uma história triste que nunca chega ao fim. Infelizmente é assim. Cada minuto que passa parece uma eternidade. Pensamentos invadem, nos tiram da realidade. Nos faz acreditar que é tudo besteira. Que nada aconteceu, é apenas brincadeira. Uma fração de segundos nos traz ao mesmo lugar. Saudades de quem se foi e nunca mais vai voltar. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, morrer. O ciclo é assim, infelizmente pra você. A hora chegou, esteja em paz. No nome do Senhor. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, morrer. O ciclo é assim, infelizmente pra você. A hora chegou, esteja em paz. No nome do Senhor. A notícia chega como uma bomba e causa impacto. Ataca o coração do chegado e faz estrago. Sensação de incerteza, tristeza imensa. Daqui pra frente não mais. Presenciar a tal presença, vários flashes, imagens, pensamento rápido. Lembranças de uma vida lado a lado. Brigas e brincadeiras, doces e travessuras. Na escola da rua, aprendizados, aventuras. Discussões nas peladas, as primeiras namoradas. Curtição nas baladas, ideias trocadas. Muitos tentam acreditar que seja um pesadelo. Ver fotos, quadro, dá mal aperto no peito. O sofrimento da família, que tinha perspectiva de um dia ver sua cria vencer na vida. Difícil é ler outra página dessa história. Que mais um nativo fez uma viagem de ida sem volta. Crescer, reproduzir, envelhecer, morrer. O ciclo é assim, infelizmente pra você. A hora chegou, esteja em paz. No nome do Senhor. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, morrer. O ciclo é assim, infelizmente pra você. A hora chegou, esteja em paz. No nome do Senhor. Onde há pobreza, também tem riqueza. Onde existe alegria, também existe a tristeza. O dia a dia várias pessoas perdem, sofrem, flores lindas nascem. Normalmente o dia morre, tudo nesse mundo está em eterna mudança natural. Sempre movimento, não é fácil, nunca é igual. Sei que é inexplicável, inaceitável a dor da perda. Palavra-chave, superação, levanta a cabeça. O sol raiou, mas um dia começou. Acorda pra vida, que sua missão ainda não acabou. Não acabou. Esteja em paz, seja onde for. Seja como for. Esteja em paz, no nome do Senhor. No nome do Senhor. Que a sua vida possa encontrar um caminho certo pra poder trilhar. Nascer, crescer, viver, envelhecer. Me diz pra que querer retroceder. Sonho não acabou, apenas começou. O dia raiou, pra quem acreditou. A bênção chegou, hey, levante a cabeça. Siga a sua missão. Aliado CP, não desacredita não, hein. A paz interior só Jesus pode dar. Acredite e tenha fé nele, pode confiar. Reproduzir, investir, nunca desistir. Não vacilar, seja um guerreiro e vá até o fim. Podes mudar de método, mas não mude a meta. Dia sou. Dá um toque e faz a coisa certa. A força que te move é maior que tua fraqueza. Bem no meio do deserto, um banquete na bandeja. Peleja e te garanto que você vai ver que o Todo-Poderoso ainda torce por você. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, morrer. O ciclo é assim, infelizmente pra você. A hora chegou, esteja em paz. No nome do Senhor. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, morrer. O ciclo é assim, infelizmente pra você. A hora chegou, esteja em paz. No nome do Senhor. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, morrer. O ciclo é assim, infelizmente pra você. A hora chegou, esteja em paz. No nome do Senhor. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, morrer. O ciclo é assim, infelizmente pra você. A hora chegou, esteja em paz. No nome do Senhor.